Tire as crianças da sala, pois esse podcast se exaltou um pouco em suas piadas de duplo sentido e também de humor negro. Então, se você está ouvindo esse podcast, se prepare. E aí, galera? Bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tacape na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoilers. E Leônidas, o ladino. Cuidado com o ataque furtivo. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. E que país vocês gostariam de ter nascido? Porque, como todo mundo sabe, o Brasil, ele não é um país, assim, não é, não, isso, eu não quero falar desse, eu não quero usar essas palavras, mas não é um país, tipo, tem país melhor, tá ligado? Um país do terceiro mundo, um país do terceiro mundo é melhor que o Brasil. É o terceiro mundo. Não, tá dando legal. Pô, o Brasil, ele tem muitas qualidades, mas, cara, é absurdo os problemas que ele tem, né? É, exatamente. Corta tudo. Eu tenho uma pergunta pra fazer séria. O feijão, ele é o quê? É uma vegetal? Ele é uma semente? Não, mas a pergunta nem respondeu ainda. Ele é um alimento que mata minha fome e eu tô satisfeito com isso. Tá bom, vamos lá. Tá bom, Alana. Em que país que você gostaria de ter nascido, se você tivesse escolha? Cara, eu queria ter nascido no Brasil, porque o Brasil é foda. Eu amo o brasileiro. Não tenho nada a reclamar. É isso, gente. Tá bom, é isso. Então, acabamos aqui. A gente não vai ter os memes, Alana, tem que ser, a gente tem que ser didática com a Alana. Alana, digamos que o Brasil não exista, você tem que escolher um país. Boa, boa. Eu escolheria o Brasil mesmo assim. Caralho, na brincadeira. Que... Mas tá bom, a gente é o patriota, né? O clássico patriota. Capitão Brasil. Tem tatuado a bandeira do Brasil. Se eu pudesse escolher nascer em outro país, né, eu escolheria Inglaterra. Que além de eu gostar de muito da cultura de lá, em comparação com o americano médio, o britânico médio, ele é muito mais... Ele aceita muito mais diversidades, ele se demonstra bem mais inteligente. Isso que eu tô comparando com o americano médio. Se tu fosse inglês, a cultura seria muito chata. Você quer outras culturas, então, né? Não, mas aí, esse parâmetro a gente não pode tomar. Por quê? Se a gente morasse nesse país que a gente tá falando, a gente veria tudo com naturalidade. Tipo, por exemplo, eu ia até a Westminster Bridge, né, ver a Torre Elizabeth, o Big Ben, visitar aqueles lugares seria normal pra mim. Então a gente não pode tomar muito como parâmetro, porque seria natural, né? Imagine se, agora, só pensando mesmo, da gente morar no lugar. Eu gosto da cultura, seria legal nascer na Inglaterra, né? Agora... Mas o Rafa, ele tem um jeito meio inglês. Ele é meio sir de ser, assim, já, né, cara? Ele é mega educado. Dá 4 horas, ele vai tomar um chá. É normal, tipo... Eu tenho algo que é meio... vocês vão rir aí. Mas eu tenho uma foto da Rainha Elizabeth em um quadro aqui no meu quarto, cara. Você chora quando você vê a bandeira da Inglaterra, assim, você bota a mão no peito, o coração dói. Você não ia falar isso. Você não bate. Com a bandeira? Você com uma tara. Cara, é uma tara nova. A bandeira é nova. Foi você que falou, cara. Tá ligado? Ele começou falando você não bate e eu assustei. Chora, eu falei, não disse por onde. Você não bate pra Rainha Elizabeth, não. Você não bate pra rainha? A senhora de 93, né? É a famosa homenagem. Hein, Rafa? Essa aí é a famosa homenagem real. Exato, exatamente. Porra. Nossa, Wallace, puta que pariu. Tá bom, então. Vamos lá, Mário. Japão, Mário. Japão é legal. Não, o Japão é legal de você vir de fora e morar lá, não nascer lá. Até porque japonês é feio pra caralho, né? Ah, cara. Japonês é aquilo. Você achou um bonito, você achou todos. Então aí. Exatamente. Nossa senhora, esse vai ser o programa mais errado possível, cara. A gente não chegou nem no tema. Pô, mas a gente, o Japão, o nego trabalha lá, é tenso, hein? 12 horas por dia, tudo pro final do dia pra eles poderem jogar um Nintendo Switch, sabe? Jogar um date sim, né? Jogar um Nintendo Switch, casar com a sua personagem de anime que você comprou. É. Pra você poder casar com ela, com a Sakura, sei lá, qualquer isso, merda assim. Isso. Você sabia, né, Alana? Que vai comprar um joguinho de irmã. O Mario tem toda a cara que ele vai pra um país desse aí só pra poder casar com um personagem de anime. Sei lá, casar com o Jotaro, não sei qualquer com merda. Com certeza. Né? Porra, já casar com o Jotaro é sonho. Um sonho que se realizaria. Pode se realizar, cara. Uma continha pequena. Tem uma menina, eu não sei se tem uma repórter, que ela é apaixonada pelo Jotaro. Aí quando ela foi entrevistar o criador de Jojo, ela ficou só falando do Jotaro. Foi muito engraçado. É muito engraçado. Ah, na hora deve ter sido engraçadão. Seria. Hein? Então vamos lá. Se eu pudesse escolher um país pra poder nascer assim, tipo, eu acho que seria provavelmente o Canadá. Porque as pessoas do Canadá, eles são gente boa. O Canadá é um país tranquilo, é um país de primeiro mundo, a saúde lá é gratuita e é de boa qualidade, e eu preciso de saúde, de hospitais bons, porque minha saúde é ferrada demais, qualquer momento acho eu posso partir. Acho que todos nós, né? Não, mas a minha é um pouco mais que a de vocês. Ah, foi mal aí. Ou então, quebrando minha própria regra de escolher um e aí vou escolher dois, porque eu posso, Nova Zelândia, cara. Nova Zelândia é maneiro porque lá é bonito, lá tem as paradas, lá é a terra-média da vida real, tá ligado? Não, tem um vulcão lá que a cidade é construída de volta. Aí se o vulcão explodir, morre tudo junto. É uma Pompeia, né? Pompeia 2. Ah, isso aí é maneiro. Gente, posso fazer uma pergunta? Vai. Existe algum outro país em que eles comem churrasco e tomam cerveja gelada? Todos, né, Alana? Não, cacete. Mas igual no Brasil. Alemanha, assim, Alemanha. Um pagodinho Alemanha. E tal. Ouve não, Alemanha pagode, não. Pagodinho não. Pagodinho só no Brasil. A Alemanha tem. Ah, mas o jeitinho. Mas com o jeitinho brasileiro não tem, né, Alana? Não. Jeitinho brasileiro. Ah. Mas a gente. Ó, posso. Você vê que ninguém aqui comentou Estados Unidos, né? Eu ia falar Estados Unidos. Você ia falar? Você moraria lá, então? Mas tem algum lugar, alguma cidade, algum estado? Você tem alguma coisa de preferência? Por que você tá sem opções? Você quer falar o que você conhece mais de geografia, tipo Estados Unidos? Não, é porque eu acho... Não sei. Então, acho que é a segunda opção. O que você acha legal? Bando de gordo prepotente. O que você acha legal? Nossa! Fala, o que você acha legal? Eu acho Nova York legal. Ah. Eu também acho Nova York legal. Sim, é uma cidade bonita, né? É uma de concreto. Na Nova York tem nem aquela letra maneira, cara. Aquela letra que, tipo Hollywood, tem aquela letrona grandona na cidade. É, a única coisa legal que aconteceu em Nova York... Assim mesmo, nossa, a gente passa... senhora! Nossa! Nossa, gente, eu polemizar logo agora, no final do ano. É porque é pra se acabar, mas acaba de vez. Já tá no final do ano mesmo, aí eu tô chutando. Eu tô no meu Breaking Bad, tô chutando o balde, tá ligado? Hunter Cash em 2018 vai estar na Deep Web, hein? A gente tem que deixar claro aqui, não, tem gente que é burra e não sabe. O sensor do sarcasmo e ironia nesse cast, pessoas que estão ouvindo, tem que estar ligado ao máximo, tá? Principalmente porque... nesse tema. Principalmente nesse tema, porque você pode ficar meio ofendido, meio puto que vão ficar. E quem tiver com sensor de sarcasmo e falar, olha gente, eu entendi que foi uma piada, mas mesmo assim eu fico ofendido, eu quero que você vá tomar bem no centro do seu cu. E acabou, é isso mesmo. mas vamos lá, cara. A Lana decidiu o país, né, baseado puramente em eu não tenho opção nenhuma. Eu sou brasileiro e ponto. Eu sou brasileiro. Caraca, cara. Ela é a personificação do brasileirinho, né, cara? Ela esse dia tava andando com um chinelo com prego, essas coisas aí. Eu já tive que fazer isso aí também. E uma vez, quando eu voltei da escola, arrebentou o chinelo. Eu tive que andar só com um chinelo no pé e o outro sem, segurando a mão no meio da rua, assim, voltando pra casa. Então, a gente tá muito animado pra poder falar do tema. A gente tá cagando e andando pra abertura. Então a gente pode pular pro tema de uma vez? Então foda-se a abertura? De uma vez. Pode ser, cara. Seu coração mandar. Eu ia enrolar aqui a abertura, mas foda-se. Ho, ho, ho, Hunters. Eu sou... Nossa, ficou uma bosta. O papai coala. O papai coala, sabe? Eu sou o Wallace, o Hunter, diretamente do especial de ano do HunterCast. Pode ser que seja o último cast do ano, pode ser que não, mas é bem provável que seja. E assim como o carnaval, tomara. O HunterCast volta, marca, e nem volte, né, cara? Assim como todo bom brasileiro, o HunterCast só vai voltar depois de fevereiro, só depois do carnaval. Verdade, é. Estamos aqui com esse time de escrachadores para podermos falar de um tema bastante polêmico, né? Mas eu gostaria que Rafa nos dissesse o que vamos caçar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nosso querido país Brasil e comentar como entender como que funciona o brasileiro e como eu até disse na abertura, né? Aquele jeitinho brasileiro. A gente vai comentar sobre o jeitinho, o pagodinho, a festinha, o churrasco, o chinelo com prego, como a gente comentou, né? Como diria aquele cara que eu sou muito fã, pra mim foi o melhor brasileiro que existiu e morreu, Nelson Rodrigues, o brasileiro é um feriado. E baseado nisso, cara, peguem seu cavaquinho e senta aqui com a gente. Nossa senhora, tá bom, né? E senta aqui com a gente. Tá começando a fazer. Começando o podcast, eu quero deixar uma coisa clara que antes de começar, que a gente falou no início, é bom deixar, frisar, né? Esse podcast provavelmente vai ofender algumas pessoas. Tipo, muitas pessoas. A gente espera que isso aconteça, inclusive. Então, o que vamos citar aqui são coisas que acontecem ao seu redor, coisas que seu pai... Novos, porra, meninos do no batidão do Kawaii, que reina o Desu. Então, eles têm que chegar aqui e saber o que eles estão dizendo, o que eles aguardam. Muitas das coisas que vamos dizer aqui são coisas que até mesmo nossos pais, ó. Nossos pais também, mas a gente faz. A gente um dia vai fazer, ou se você não faz, você vai fazer. Porque isso é coisa do brasileiro, está nato da gente. Querendo ou não, todo mundo tem um pouquinho de brasileiro dentro de você. A Lana, pelo visto, ela tem orgulho de ter isso, né? Eu falei como se fosse uma doença agora, né, cara? Uma doença inata que tá todo mundo. Mas é uma doença. É letra. O Brasil é a doença e a bomba atômica é a cura. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho do jeitinho brasileiro e vamos tentar entender, tentar explicar pra você sobreviver a um convívio com essa raça que é tão feliz e animada, né, cara? Que gosta de abraçar e gosta de tudo. Tá aí, eu já quero começar a falar nisso. A empolgação brasileira em qualquer lugar que a gente vai. É natural, porque, tipo, você pega qualquer vídeo de outros países e as pessoas são mais contidas, são mais sérias, mais responsáveis. Eu tô tentando usar adjetivos que não sejam mais civilizados. Porque eu... O pior que é, cara, porque assim, eu tava comentando na Inglaterra tudo, o pessoal fala, o britânico é frio. Não, ele não é frio. Ele não é que nem o brasileiro que chega abraçando e já dá beijo na boca, já acho que é micareta. Cara, isso me irrita, cara. A Lana é mestre dessa. A Lana, esses dias não. Já tem um tempinho beijo já. Na boca? Não, não. Você acha ruim, Wallace? Da Lana, sim. Só se fosse carnaval. Enfim, é tipo beijar a irmã, não, cara, tá ligado? Não, sei, idiota. Ah, graças... Eu sei que não, né? Pelo amor de Deus. Enfim, a Lana, quando encontrou eu e a minha namorada no shopping, a primeira coisa que ela fez foi me abraçar, foi lá, abraçou minha namorada, ela veio com essa mão cheia de dedo dela, toda animada, pulando. A Lana, pra quem não sabe, a Lana, tipo, ela é personificação do brasileiro. Sabe o carnaval? Não. Não, que é festa, pulação, putaria. A Lana é um carnaval o ano inteiro. Tipo isso, tá ligado? Ela tá no ritmo do carnaval. Ela liga a marcha do carnaval e vai até o final do ano. E sim, consecutivamente, assim ela vai até... tipo isso, tá ligado? Carnaval é muito foda, porque você faz amizade com todo mundo. Tipo, época de carnaval, você vai nas lojas, assim, e geral tá muito animado, tipo, caralho, é carnaval, você vai pra onde? Eu vou pra Santa Rita, eu vou pra Minas, sei que lá. Porra, é muito foda. Muito foda o carnaval. Cara, mas por que carnaval é uma parada que só existe, tipo, dessa maneira e dessa coisa só existe no Brasil? Porque é uma parada que o brasileiro tem, que é a preguiça também, né? E o jeitinho brasileiro que a gente chega lá. Mas por exemplo, o carnaval, o ano, quando acaba, ele só volta depois do carnaval, cara. E por que isso? Porque eles falam assim, tipo assim, o Brasil tá fudido e tal, mas a gente vai tirar nosso tempo aqui do carnaval. Vamos tirar aqui, que a gente daqui vai, que a gente bebe, faz putaria aqui. Posso falar uma coisa? O brasileiro vai se fuder do mesmo mesmo jeito. Então por que não se fuder fazendo festa? Fuder outras pessoas, né? Não, fudendo é verdade? Nove meses, eu queria ter dados estatísticos pra poder falar com base. Mas 9 meses depois do carnaval é que mês? É o quê? Novembro. Outubro, não. Porque nego fica me zoando quando eu nasci o 1º de novembro. Fala, você nasceu de 9 meses. Né? Os Aritoledo da vida. Os Aritoledo. Agora que a gente vai começar o programa de fato, eu quero dividir esse cast em 3 coisas, que é o jeitinho brasileiro, né? A honestidade questionável do povo brasileiro, que é completamente corrupto, desde os seus governantes até a plebe. E eu posso dar exemplos de por que isso, porque um país que já é corrupto por todo canto não tem chance de salvação. E eu quero terminar com chave de ouro, porque eu quero falar da música e a qualidade musical brasileira. E eu não quero falar de coisas clássicas como, sei lá, fala uma música clássica aí do Brasil que, tipo, que é prestigiada. Renato Russo, sei lá. Você tá querendo dizer mais ou menos isso, né? Cazuza. A galera das antigas que realmente fez música de qualidade, né? Mas acho que não é isso que você tá querendo falar, né? Não, eu quero falar de funk, cara. Eu acho que o Valesca Popozuda bem... Eu acho... Porra, ela é foda. Você já virou as letras das músicas dela, tipo... Ah, cara, eu não sei, cara. Eu não sei porque o brasileiro, ele gosta de ser o povo engraçadinho. Sabe aquela... Vem gostoso, vem que nem quero de novo. Nossa, olha aí. Eu vou pro baile. De sainha. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Então tá bom, né? É a música que é a trilha da sua vida, Lana, é essa aí? Sim, claro. Você tem namorado, né? Você pode falar essas coisas? Eu canto pra ele. Eu cantei pra ele hoje mesmo isso. Tá bom, né? É muita intimidade. Não, mas por exemplo, tem uma música que foi, que é um trocadalho, que a mulher canta com uma... Ela canta com uma empolgação... Que é aquela. É uma marca de alguma coisa, que é tipo. Acho que é Da Cueba, tá ligado? Aí ela fica cantando galdão. Da Cueba! Da Cueba! Isso é funk, cara. Entrei numa loja, estava em liquidação. Queima de estoque, fogão na promoção. Escolhi da marca Da Cueba, porque Da Cueba é bom. Da Cueba é bom. O jeitinho brasileiro, eu quero puxar uma história que aconteceu comigo ontem, que é o brasileiro tentando passar a perna, tentando não, o brasileiro passando a perna em mim pra titular uma grana extra. Aqui em Volta Redonda tem um bar, que é um Fritz, né, que é um bar irlandês, com temática irlandesa, é bem bacana inclusive, mas a única coisa que me incomodou no bar, cara, eu vou falar isso, mas isso vai soar de uma maneira tão errada. Porque, tipo, o bar ele é completamente irlandês mesmo, de fato mesmo. Tipo, o nome das bebidas são irlandesas. Lá só tem mostarda, isso, 3 tipos de mostarda diferente. É irlandês. O nego fica andando de sapato de madeira. Puta, é muito maneiro. Tá bom. Aí, cara, o que você espera quando você vai pra um bar irlandês que de tal nível? É que você tenha uma imersão completa pra você se sentir na Irlanda, né, de fato, né? Só que... Tinha muito negro trabalhando lá, cara. Isso Nossa não me incomodou. Senhora, não. Cara, as pessoas sabem que você é negro. Se não souber, cara, você é preso, hein? Você não tá entendendo, cara. Eu não tô dizendo que só ter negros trabalhando errado. Quero dizer que num bar onde você espera, onde você tem alemães, você espera ser atendido por loiras alemãs com peitos enormes carregando canecas de cerveja gigantes. Sim, cara. Não, eu entendi o que você tá querendo dizer. A mesma coisa de eu ir, tipo assim, num restaurante japonês e ter um monte de negão lá fazendo sushi, né? Entendeu? Você não tá ambientado, né? A gente, ó, eu sou negro também, tá, galera? Não, tá bom. É tipo você ir numa loja de maconha, tipo uma loja de maconha, tipo, jamaicana, chegar lá, tem um monte de branco te servindo. Aí é errado, cara. Ah, não, branco não tem problema. Agora, um japonês aí já seria meio estranho. É, então pode ser também. Mas enfim, isso é só comentário. O japonês tem que deixar aquela toquinha com as coisas jamaica, dread, servindo uma... Tem que comprar um fumo, meu irmão. Não é. Fumo, 20 centavos. Vem. É japonês, não chinês, tá? Ah, puta, cara. Você bota todo mundo numa sala escura, manda eles se revezarem ali, você abre, liga a luz, você não sabe quem é quem. Caralho, eu tô na ascensão ofensa, né, cara? Eu vou tentar diminuir. O cara tá primeiro todo mundo que oprimei. Você aceitou que o HunterCast ele pode ser zoeiro e tal, né? Mas eu acho que você tá pegando pesado, cara. Pegando pesado, eu nem peguei o Nerdmaster no colo, então não é nem tão pesado. Aí eu... É um podcast sobre a comédia brasileira, né? Que a gente poderia citar, inclusive, o humor brasileiro, né? Que é sem precedentes, né, cara? Mas eu quero... Então, eu tô dando um exemplo brasileiro que não tem Simon Cowell, tá ligado? É isso que ele é. Sim. É, mas vamos lá, gente, continuando a história. Então a gente comprou as cervejas, eu não bebi, eu comprei um suquinho de laranja natural, que veio com uma rodela de laranja em cima. É muito não hétero isso, cara, que eu fiz, é muito não hétero mesmo, mas tudo bem. Eu não bebo bebida alcoólica. E Leônidas e nossos amigos compraram as cervejas dele normal e a gente pediu uma parada lá, que é uma linguiça de porco com batata e cebola, bom pra caramba, e dividimos a comanda, é só que eu falei... Olha só, traga a minha no papel separado, porque eu vou pagar a parte, né? Tipo, a gente vai separar, dividir a parada. Aí a mulher, claro. Beleza. Aí tá aí, tudo bem. Aí ela me trouxe dois comandos, tudo certo, só que eu não sabia que nesse restaurante tem a parada da lei do 10%, tá ligado? Tipo, você tem que dar 10% do que você consumiu. Só que esse 10% daquele restaurante, ele é meio que obrigatório. Você não pode não dar os 10%, tá ligado? Mas porque você fala pro garçom? Sim. Já vem na comanda impressa, inclusive, quanto você tem que pagar. Tipo, por exemplo, mas eu aí, comprei... será que eles ganham menos, assim, pra poder ter a porcentagem dos 10%? Não. Eles ganham salário normal. Isso é tipo uma gorjeta, né, cara? É uma gorjeta. Que você gasta. Eles ganham salário normal através disso, provavelmente, né? Não, isso é um... É tipo quando você tá trabalhando em mercado, não sei se você nunca trabalhou em mercado. Quando você carrega a compra de alguém, ou sei lá, eles vão lá e te dão R$15, R$10, tá ligado? Você tem um salário normal e você ganha um extra, esse bônus aí que dá. Enfim, aí a mulher me trouxe duas comandas e tal, né? Uma pra mim, uma pro Leônidas e a galera pagar. E aí, tipo, eu não tinha reparado essa parada dos 10%, né? Aí eu falei, porra, saiu meio caro, saiu mais caro do que eu estava fazendo as contas, né, cara? Aí depois eles mostraram, não, eu tenho que pagar 10% e tal. Eu, ah, beleza. Aí pagamos, aí eu saímos de lá, eu falei, pô, gente, vocês perceberam que ela fez sacanagem com a gente? Aí, ah, como assim? Isso não é que eles estavam elogiando ela. Ela trouxe duas comandas... E ela poderia ter simplesmente falado, olha só, não, igual eles fizeram na comanda deles. É, apesar de ser uma comanda só, eles dividiram, tipo, passa não sei quanto nesse cartão aqui, passa não sei quanto nesse cartão, sabe? 5% pra cada um. Sim, cara, ela pegou duas gorjetas, filha da puta da mesa, tá ligado? Pegou 10% de cada. pegou 10% de cada, cara. Filha da puta, cara. E tipo, ela podia ter avisado, tá ligado? Tipo, não, a gente não precisa e tal. Pra pagar e comanda sempre diferente. Você pode pegar a mesa comanda e vocês separam na hora o dinheiro. Só que... A brasileira vai falar isso? Não vai, né, cara? Vão tirar tudo, vão pegar duas gorjetas. É, o jeitinho brasileiro, né? As pequenas corrupções, né? Vem daí já, né? Aí depois reclama. O problema é o Brasil, internet ruim. Também, isso, exatamente. Aqui é preço... Serviço de péssima qualidade, né, cara? E serviço de péssima qualidade que os caras ainda querem colocar limite de dados, cara. Eu ouvi duas vezes, pelo menos, nesses dois anos, cara. Eu ouvi nego falando. Primeiro veio o cara de não sei de onde, que aí veio o da Anatel que protegeu o cara, saiu o presidente. Aí depois veio o Kassab também, querendo meter a cara dele de vampiro no meio. Não, você viu quando chegaram e falaram assim, a culpa desse consumo de dados elevado que o brasileiro tá tendo é porque os jogadores online não param de jogar um minuto. Isso gasta muito internet. Caraca. O meu depósito de internet vai ficar vazio. O meu depósito de internet vai ficar vazio. Cara, não. É, porra, não. E você imagina o cara na tela lá, ele nadando numa banheira de internet, tipo patinhas, tá ligado? Eu pulando nadando no 3G, né, cara? No Wi-Fi. Cara, mas eu acho isso muito bom. Enfim, o Rafa, como você tava dizendo, cara, serviço de péssima qualidade é uma merda e isso abrange em tudo, meu irmão, mas em tudo. É atendimento de péssima qualidade, é coisa vagabunda que você compra por preços absurdos. Esse dia a mulher tentou me vender um carregador claramente pirata por R$85, cara. Nossa senhora. Caralho, que isso, cara. Não vem a inflação comprou. Maldita. Não, você comprou. É claro que eu comprei, precisava de um carregador. Que tá. Pergunta é essa? É aí... Não, porque você falou de jeito como se você tivesse comprado mesmo, sabendo que era falso. Eu comprei um carregador falso, você não tá entendendo. Por que fez isso? Sim. Porque eu precisava de um carregador, cara. Eu sou burro também. Os dois. Sim, mas enfim. A gente vê... Não, os atendentes que eles estão de saco cheio, assim... Aí eles vêm te atender, assim, da pior maneira, né? Ah. Eu acho que isso talvez... está empregado ao ser humano, claro, né? Se ele não tá com vontade de fazer o trabalho dele, ele não vai fazer. Ele não vai te... Eu trabalho atendendo o público e às vezes eu tô muito puta... E não quero atender, eu tenho de cara feia, eu admito isso. Desculpa meus clientes, mas foda-se. Pois foda-se. Foda-se vocês, né, cara? Mas qual é isso? Eu piso do dinheiro, mas mesmo assim, né? Rafa, quando você vai editar aquele podcast que tá chato pra caramba? Tipo, você edita puto, você faz cara feia, fica editando de cara amarrada? Às vezes, né, mas aí não vai influenciar no podcast, assim, minha cara feia e tal. Eu não tô atendendo o podcast, eu sei lá. Agora, quando vai gravar, isso pode, né, influenciar. Pode acontecer de, num podcast, eu tá de mau humor, e aí o ouvinte ele vai conseguir ouvir, né? Eu lá falando porra. Porra, igual você fez no último? Exato. Não, mas você lembra que eu liguei, o último eu liguei o modo on de animação, né? Ah, é, acabou o podcast e desligou na hora. Foi em segundos. Mentira. Que mentira. O que é você tá falando, de super-heróis? É... Pode ouvir, qualquer ouvinte pode ouvir lá, eu não tava desanimado. Eu tava animado pra caralho, inclusive. Tava animado demais, né, cara? Inclusive. Aí o pessoal percebe que é falso a animação. Vamos voltar a reclamar mais de mais coisas. A gente tá reclamando de atendentes agora, né? Cara, é. O que eu mais eu odeio, cara, é ser atendido por gente, tipo, que tá fazendo o trabalho dela e tá fazendo com cara feia, tá ligado? Porque, tipo, não é minha culpa, amigona, não é minha culpa minha se você tem um trabalho de merda e não estudou, tá ligado? Se você, ou não teve condição de estudar, e seu trabalho é uma merda, e sua vida é uma merda. Pô, que você poderia botar. Cara, mas eu acho que os extremos me incomodam. A pessoa, quando ela tá muito animada. Tipo, muito, muito animada, me atendendo, também me incomoda muito quando você vai em loja de roupa, tipo, você por exemplo, você vai entrar numa dessas lojas que vende, sei lá, C&A na vida, tá ligado? Uma loja dessa assim. Sim. Aí a pessoa vem te atender e vem pulando, vem toda serereve, posso toda ajudar, animada. Posso te ajudar? Já tem o cartão da loja? Nossa senhora, já tem o cartão da loja. Não. Por que que o brasileiro faz isso, cara? Por que que você tem de loja dentro de casa? Minha filha, eu não quero. Tipo... É basicamente ela chegando pra você. Você quer ter uma dívida com essa loja? Já tem dívida com essa loja? Você quer adquirir a dívida com essa loja? Seria mais honesto, né, falar isso. É por isso que eu sempre pego e falo assim, tem. Aí a pessoa fica quieta. Puta que tem. Pariu. Eu sempre falo. Essa é a resposta. Pra eles pararem de encher o saco. Eu tenho. Ninguém vai chegar e falar assim, ah, mas então deixa eu ouvir aí. Dificilmente. Olha a sua bolsa aí pra eu ouvir. Duvido ter mal tirar ele pra fora então. Bota aí pra fora esse. Bota pra fora seus documentos aí que eu quero ver. Não, agora é sério. E também quando a pessoa vem me atender também com um cara muito amarrado e tal, também é complicado. Eu já saí de lojas, já deixei produto e tal, porque as da atendente, ela tava com mega indisposição a atender e ajudar, tipo, no meu lado, eu mexendo no WhatsApp, tá ligado? Mexendo no WhatsApp e falando, ô Cicraninha, ô Fulaninha, quanto que tá não sei o quê? Aí ela para, olha assim, tá não sei quanto. Aí volta pro WhatsApp. Tá, mas você poderia pegar comigo do Cervato? Ela bufou, fez tipo um. Aí saiu assim e falei, quer saber, não precisa mais não. Aí eu falei, saí da loja. Ah, cara, o que. Eu preferi sair da loja do que ficar arrumando rolo desnecessário, porque outra coisa que o brasileiro adora fazer, já puxando outro tópico, é a briga. Tipo, arrumar a briga. Treta, seja ela por internet, seja ela por onde for, cara. O brasileiro adora ver uma confusão desenfreada. Seja pra poder ver a briga rolando e ficar tacando areia, igual o querido Rafa fez. Os amigos dele, né, cara? Foi, cara. Os caras rolando na terra lá e eu chutando a terra na galera. Toda vez que a gente escuta qualquer piozinho aqui na frente de casa, a gente já corre pra janela pra ver se é briga. Às vezes nem a gente fica querendo que fosse, sabe? No fundo a gente queria que fosse uma porradaria. Cara, essa parada de briga e de escândalo que as pessoas mais, como é que eu vou dizer, menos civilizadas, brasileiramente falando, fazem, cara, é muito engraçado, porque, tipo, eles fazem exagero, eles começam a gritar. Aqui na rua, direto, cara. Direto tem discussão de família, eles tampando. Não, eles não tampam na porrada, mas eles ficam discutindo, um xingando o outro e tal. E de vez em quando a gente sai pra rua poder ver quando a briga tá muito séria. Mas, mas ninguém. É engraçado que ninguém vai pra separar, né? O nego só vai ficar olhando só e fica, ih, caraca, os caras tão brigando mesmo. Quando você vê uma briga assim no YouTube, por exemplo, de família, você vê a galera ali no meio do brejo ali, brigando. E aí você geralmente, você repara, no canto sempre vai ter um cachorro latindo, cara. Sempre. Toda briga sempre tem um cachorro latindo. O melhor dessa... Cara. Eu vou dizer, eu adoro ver briga no YouTube, porque sempre tem um cachorro ali latindo. Aí o cachorro, às vezes, vê ali a confusão, acha que é brincadeira, sei lá, começa a morder, puxar os outros pelo short... Gente, vocês já viram aquele videozinho do cadeirante que não tem as duas pernas e ele desce da cadeira pra dar porrada nas mulheres? Nunca viram? Você quer saber o que é o brasileiro Sim. raiz? Quando, tipo, quando você vai em São Paulo, não. Você vai no Rio, faz o turismo e tal, aí você vê aquela... O brasileiro... Porque outra coisa que o brasileiro faz é, tipo, ele não pode ver um gringo que eles abrem a perna. Que eu digo não na maneira... Sexualmente também. Mas não só sexualmente. O que eu digo é, tipo, deixar fazer qualquer coisa, cara. O gringo pode vir, tá mega errado. Que você paga um pau pro cara porque, ai, a gente não pode deixar que eles falem mal da gente lá fora. Cara, e eles falam mal, cara, porque já cansaram de falar que o brasileiro é o palhaço do mundo, cara. Lembra quando tava rolando aqueles... Olha só, eu vou dar um exemplo pra você ver como é que o mundo enxerga o brasileiro. Você lembra quando era 2000... Tem uns 4 anos isso já? 2014, 15, sei lá. Quando tem uns 4 anos e 15. Tá bom. Quando rolou aquela parada dos hackers, sei lá, tá ligado? Descobriram que o governo do Obama tava espionando o Brasil. WikiLeaks. Isso daí foi 2012, mais ou menos, 2013. Então, eu lembro que a nossa queridíssima presidenta ainda era a Dilma, né? E ela falando, não, porque vamos deixar isso acontecer e tal, não vamos deixar isso quieto. Aí eu simplesmente tomou um cala-boca colônia, né, cara? Não foi nem país, cala-boca colônia. E ficou quieto, ficou por isso mesmo. Encheu a bola. Foi porque o cara chamou o Brasil de anão diplomático. Olha, ah, que bonito, foi, falou que a gente é a galera do deixa disso. Porque é, não cara. Tem capacidade pra guerrilhar, né? Não fazer nada, cara. É uma porcaria, né? Cara, eu vou te dizer uma parada. O meu sonho é que o Brasil fosse, tipo, por exemplo, mais cedo ou mais tarde a água potável vai acabar e o nego vai invadir o Brasil. Isso é fato. Pra poder pegar a nossa água. E isso é fato. E vai pegar. Que isso, e quem chegar aqui vai pegar. Não, é verdade, Lana. Quem o primeiro chegar aqui vai pegar? Eu espero. O Mad Max vai acontecer aí no Brasil, né? É, não. Eu espero que a gente seja anexado. A gente se anexado. E se chama Reza Lenda. Já lançaram um filme, inclusive. Caraca, Reza Lenda é muito Mad Max, né, cara? Eu não vi esse filme, não, mas eu... Só pelo não vi também, filme. Não. Só o trailer. Só o trailer que fala que é Mad Max. Nem sei se... Então, isso que a gente faz. A gente julga, hein? Mas, cara, é sério. Eu espero muito que o Brasil seja anexado a uma superpotência, cara. Tipo, a uma Rússia da vida. Nossa! Eu temia que você falava isso. É porque, cara... Eu acho bom a gente não ter potência nenhuma pra nenhuma guerra, essas coisas assim, que a gente vai ficar de boa sempre. Mas é o nosso meio. Lana, o Brasil não é o hippie do mundo, não, cara. A gente só quer ficar parado fazendo nossa arte, não, cara. Se tiver qualquer rolinho que der merda... Mas, porra, você queria morrer com uma bomba? Cara, a gente se morrer, morreu. Não, Ivan Drago. Mas essa é verdade. Olha só, cara, eu vou te dizer uma parada que talvez você não tenha percebido ainda. Qualquer país que chega aqui, o Brasil abre a perna. Se a gente for anexado a uma superpotência, a nossa qualidade de vida vai subir. Por exemplo, você pega um Estados Unidos da vida que, tipo, apesar de serem gordos e superpotentes, eles vão dar jeito aqui, tá ligado? Eles vão, pô, vamos... Porque lá a corrupção é menor, cara. Tem corrupção. Porque lá a república funciona, né? É, cara, aqui não. Vamos dar uma jeito aí e tal. Aí botaram lá o... Aí você pega o nosso presidente, qual que é o nome? Michel Temer. Aí você viu... Não sabe nem o nome do presidente, cara. Você viu ele dando opinião dele sobre toda essa discussão da Coreia com os Estados Unidos e essas ameaças de bomba, ameaça pra lá, ameaça pra cá? A solução prática do cara foi, tem que sentar e conversar. Olha aí, isso eu não posso respeitar um cara desse. O cara, O cara vai subir um lado, o cara não. O cara quer ser isentão, quer ser o amigão da galera, tá ligado? Eu vou falar uma referência que só a Lana vai entender. O brasileiro é tipo o Aurélio, tá ligado? Ele quer ser amigo de todo mundo, não quer que ninguém tenha raiva dele. A gente tá aqui pra falar mal tudo, mas o brasileiro é muito hospitaleiro, né? Então ele vai, você fala assim do gringo, que ele abre as pernas, tudo, mas o brasileiro tem isso, ele aceita muito mais a galera, ele conversa de boa e tal, né? Menos com os argentinos. Esses argentinos. Aí ele não vai te aceitar fácil, não, né? Que eu, inclusive, por que que essa rixa assim com por causa do Pelé e Maradona. Mano. Daí eu nem lembro, né? Não, e tipo, isso é uma briga que só tem aqui, cara. Porque você chega lá fora e tá cagando e andando, cara. Fica, pô, você é brasileiro? Pô, que maneiro e tal. Mas você vem aqui no Brasil, não podemos aceitar argentinos aqui, cara. Tipo, é muito errado, cara. Isso se encaixa na parada do arrumar briga à toa, tá ligado? Cara, você quer fazer um estudo antropológico do brasileiro? Você entra no Facebook. Entra no teu Facebook e vai descer na sua timeline. Aí você vai ver como é que o brasileiro é na sua matriz, tá ligado? Na sua raiz. Mas aí é uma nova geração de brasileiros que está se formando, que essa é a nova galera aí. Não é, cara. É a geração que antiga também. É a galera. Tipo, eles estão dando voz pra pessoa que ficava antes quieta no seu mundinho fazendo isso merda. Isso é verdade. Tá, isso é verdade. Você comentou bem. Na verdade, é uma voz. Estão dando a voz. Agora qualquer um pode falar qualquer coisa, qualquer hora, que todo mundo vai ver. Cara, eu tem aquele filme, quando aquele filme saiu, aquele Festa da Salsicha. E eu fui assistir um desses sites ilícitos de filmes online. Isso que não ia. Eu não fui no cinema assistir. Safado. Piranhão, meu. Adoro assistir um filme online. Hein? Aí, né, cara? Tinha um comentário. Lá, brasileiro. Né? Se fosse cara, na Alemanha, tu ia receber a conta do filme depois. É aqui, mas aqui não ia dar nada. Então, aí, né, cara, eu assisti o filme e tal, depois eu fui só pra curiosidade, fui rolar a timeline da galera discutindo sobre o filme, né? Mas é óbvio que não tem discussão sobre o filme, porque tudo que o brasileiro vê, ou, tipo, seja em YouTube, qualquer coisa, eles nunca falam sobre o que você postou. Eles sempre falam, posta mais, ou se tá uma merda, eles xingam, tipo, tá ligado? Mas nunca... Eles xingam mesmo, assim, sabe? Qualquer coisa é motivo pra ofender, assim, a mãe e tal, é impressionante. Então, vai tomar o seu arrombado de merda, tipo assim, tá ligado? Então, aí eu voltando ao que eu tô contando. Aí, cara, eu tava rolando a timeline só pra poder ver, né? Aí eu vi, assim, alguém vários comentários do tipo, af, nem avisou que era pra criança, filhos da puta do site, que não sei o que, você tem que botar aviso que é pra maiores de 18 anos e tal, sendo que na capa do filme tá pra maiores de idade, tá ligado? Tipo, esse filme não é para crianças, tá escrito isso na capa. Aí, cara, eu comentei, né, tentei fazer um serviço, eu achei que o Wallace, do cúmulo da sua inocência, achou que estava ajudando o brasileirinho, né, ao comentar. Gente, está escrito na capa. Prestem atenção que vocês não vão se surpreender, né, cara? Que inocência. Aí um cara se comentou assim, cala tua boca, teu macaco, fica na tua. Nossa senhora. Aí eu só pensei, caralho, velho. Chega de internet por hoje, né, cara? Nunca mais comenta em porra nenhuma. E cadê o perfil que a gente tem que denunciar ele? Não sei se você sabe. Sim, mas era nickname. Tá ligado? É nickname escroto, não sei se o cara é real, mas também, cara, eu decidi evitar começar uma briga desnecessária, porque essa galera aqui, os famosos trolls de internet, eles só querem um pouco de atenção. Tipo, eles falam merda deles e tal, não comem, aí você chega pessoalmente, é um bando de bundão, é um bando de merdão, assim, tipo, é tipo eu, tá ligado? Tipo, é um bando de merda, assim, que não vai... Mas o troll que você tá falando aí, primeiro que é um termo usado em 2010, não sei se você tá usando hoje em dia, né? Porra, não falo mais isso? Não, troll não, cara, eu nunca mais ouvi falar. Caraca! E outra, impressionante que tá tudo maximizado. Antigamente, eu falei isso em 2010, pega lá atrás, não tinha tanto isso. Hoje em dia tem mais. Inclusão de edital, enfim, a gente sabe o que aconteceu. Hoje em dia a gente tem um número muito maior de pessoas usando a internet. Não vou falar que, ai meu Deus, na época era melhor, não. Mas assim, realmente, dá mais voz a esse pessoal na internet, onde você não tem que estar frente a frente a pessoa, então você pode ofender livremente e o pessoal acaba abusando. E é impossível você ficar em alguns lugares assim. Comentários, por exemplo, eu raramente comento, porque esses dias, inclusive, tem um canal no YouTube aí que os caras fazem remakes de músicas de abertura de anime, é bem legal. Uhum. E aí o cara pegou e postou a versão curta, né, que é da abertura do anime, e geralmente ele posta as versões full, né? Posta a música toda. Um cara foi lá e pediu, pô, essa abertura ficou muito legal, posta a versão full também. O outro foi responder que a versão longa ainda não havia saído. Ele comentou exatamente assim: ô seu idiota arrombado, o cara não avisou que ele não postou ainda porque não saiu a versão completa? Retardado mental. Ele xingou assim da pior maneira. Ele... É isso, é desse jeito, cara. Aí como é que você pode ter algum tipo de diálogo? Porque eu já parei pra poder analisar comentários de vídeos de gringos e tal, dos Estados Unidos, e a galera é mais civilizada, cara. Eles comentam sobre o vídeo. Eles dão a opinião deles sobre o conteúdo postado. E não, tem uns xingamentos, claro, e tal, mas... Lá nos Estados Unidos tem muita ofensa também, né? Não, sim. Por internet. Sim. Principalmente tal, lá no estado de Texas. Sim, cara, então, é o que eu tô dizendo. Não tô dizendo que isso é uma exclusividade do Brasil, não. Eu só tô dizendo que o brasileiro extrapola nisso, tá ligado? É a mania. Inclusive a gente tem que deixar claro pro pessoal aí que a gente não tá falando que nada. É, tudo que a gente tá falando aqui não é exclusividade do brasileiro. Você vai achar em outros países também. Inclusive problemas com ensino e tal. Só que aqui é maximizado, é absurdo. Cara, o que, que a gente. Não tem nem o que fazer, porque eu acho que a tendência é sempre piorar. Eu tô contando os dias já pra acabar esse país. Daqui a pouco acaba, tá ligado? Já daqui a pouco roda. Não acaba, porque a gente não tá sendo atacado pelo coronavírus. Ô, Alana, olha só. Alana, eu vou te falar uma parada, Alana. Ano que vem tem ano de eleição. O Dr. Ray tá se elegindo presidente. Cara, isso é um perfeito exemplo. Nossa, cara, ele fez um... O brasileiro é a zoeirinha, cara. Porque, tipo, cara, vocês lembram quando o Tiririca foi eleito presidente? Que... Errou! O cara falava na campanha dele. Presidente, eu não sei. Tirica? Não, presidente não, caraca. Deputado, sei deputado. Lá. Você lembra, tá vendo? É outro mal de brasileiro, não sabe nem qual que é a função que o cara tá. A partir do momento que você tem esse cara e o cara fala pra você na campanha, vota em mim, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu não sei o que esse cargo faz, mas pior que tá agora não vai ficar, tá ligado? Ele fala assim, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas vota em mim que eu te conto. Aí o brasileiro, Tiririca se elegendo, quando voltaram, cara. Ele falou, quando ele se tornou deputado, ele realmente queria trazer mudanças, né? E ele ficou triste porque ele não conseguiu muito bem, né? Ele viu que as coisas não eram tão fáceis quanto achava que era. Aí até aí, não sei se é verdade realmente o que ele tá comentando. Você viu a proposta de leis para o Tiririca fez? Todas elas envolvem palhaço de alguma forma, cara. Bolsa palhaço um tinha? Circo e palhaço, cara. Mas olha só, o Dr. Reese citou, cara, é impressionante porque, primeiro, eu não sei, ele tá realmente se candidatando? Tá. Porque criou-se essa ideia na internet, tudo de exaltar o humor e, vai, você acha engraçado o cara lá passando vergonha, falando merda, tirando dado do cu pra poder falar que a economia tá uma bosta. Só que ele, no vídeo, teve vários comentários de pessoas falando assim, nossa, pare de fazer esses comerciais de Polishop e se comportar como você se comporta na TV e realmente mostra as propostas que você realmente tem. Você, da maneira como você está explicando a economia, tudo, realmente é um forte candidato. O cara comentando sério, apoiando o Dr. Ray. Não. Pô, se já posso, acho que vai ser de graça, pô. Cara, o Dr. Ray, cara, em uma entrevista ele falou assim, ó, se você mata com 8 anos, você será julgado como se você tivesse 18. Cara, a gente tá há anos, sério, eu perdi o conto do tempo, tentando reduzir a maioridade penal pra 16, e o cara acha que ele vai entrar e vai fazer, assim, instalar o... Já vai pra de 8? É, e, cara. Quantas crianças de 8 anos que matam assim tão fácil? O Stewie do Família da Pesada? Não, cara, ele deu um exemplo, que ele quer dizer que não importa a sua idade, você será julgado pelo crime que você cometeu, delegado. Mas não é tão simples assim. Não, né? É tão ele simples, não... cara. Aí no meio da entrevista ele começou a dar em cima da... Não, mas aí no meio da... É porque você não viu, Alano. No meio da entrevista ele começou a dar em cima da repórter, começou a passar a mão no cabelo dela, falar que ela é linda. E ele fica andando com aquele tetoscópio pra cima e pra baixo, não sei que... Onde ele vai, cara? Por que que ele tá andando com aquela merda pra mostrar que ele é um médico, tá ligado? Não, é porque eu estudei lá fora, né, cara? Que, tipo... Estudou economia na Harvard. Aquele sotaque dele. Você tá aqui, tipo, laço, né, cara? Cara, o Dr. Way é... E eu vou te dizer mais, hein? É capaz de Dr. Way ganhar. Eu não duvido. O Dr. Way tem a mesma formação da Bel Pesce, né? O país tá sem esperança. Você vai ter a mesma escolha, a mesma porcaria de sempre. Então, os mesmos ladrões mesmo, ou o Ray. Não me quer, gente, eu vou embora do Brasil, nunca mais volto. Mas em 2018, eu estou cogitando uma pré-candidatura a presidente da República. Sou formado na Harvard em economia, encontrei muito sucesso lá fora. Eu volto, porque senão seria loucura. O risco de fazer campanha no Brasil é alto. Mas eu volto com a cabeça erguida e eu dou a última medida da minha devoção à minha nação, que é a minha vida no altar da minha nação. E eu venho preparado. 10 dedos, nenhum no bolso de ninguém. E eu sou formado em economia na Harvard. Então, chegou do Brasil, tem um presidente elegante, eu tenho aquele carisma brasileiro. É o mesmo rei no escuro, é o mesmo rei na luz. Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não. Alana, já foi assediada no ônibus? Caralho. Não que eu saiba. Alana, eu posso te afirmar que sim, inclusive foi eu. Não, não, sacanagem. Não. Mas... é aquilo, né, cara? Ela fala assim: ah, não que eu saiba. Aí chega eu: que não, Alana, você não lembra aquele dia? Aquele dia, mano. Então quer dizer que você não sentiu? Mas eu conheço várias pessoas que já foram. Não, cara, mas pera, Alana, a gente tá dizendo assediado do tipo: não é que o cara botou o pau pra fora e falou: ah, dá uma pegada aqui na minha rola. Não, não é isso, não, cara. É tipo, você tá no ônibus lotado, aí o cara, você sabe que o cara pode ficar um pouco pro lado, virado e tal, ele faz questão de ficar com a rola virada pra tua bunda, tá ligado? Tipo, e pra poder dar aquela, quando o ônibus balança, ele faz faz um bambolê, sabe? Chega, toda vez que o ônibus balança, ele faz um... Dá um Kevin Spacey nele, né? Isso, faz um Kevin Spacey. Ele atua igual o Kevin Spacey, né, cara? Tipo da manutenção, tipo na chanchada, tá ligado? Olha a curva! Tipo isso, cara. Mas situações do ônibus, Alana, ainda bem que você me puxou, porque o ônibus, ele é tipo o seu inferno particular, tá ligado? É uma parada que você necessita pegar, se você é pobre. Mas, cara, é a pior situação ever, porque o ônibus lotado é ruim, o ônibus vazio é ruim também, nada é bom, cara. Mas quando você é pobre, como eu, pegar um ônibus vazio é a maior alegria do mundo. A maior alegria do pobre é quando o ônibus vem rápido e vazio. Seu rápido dia melhora. Rápido eu não digo, mas vazio sim, porque tem uns motoristas que... Se um dos fatos consumados nesse Brasil é motorista de um ônibus não tem mãe, né, cara? Porque os caras, eles aceleram como... Eles não tem nada a perder. Eles aceleram com gosto de gás em curva, os caralhos estão acelerando e tal. Tem uma pontezinha aqui, cara, que tem uma curva fechadona. E toda vez que eu ia pro cenário, eu ficava com medo, o cara vinha rasgando nessa curvinha, cara. Eu ficava, meu Deus, nossa senhora, hoje que eu morro. E o ônibus é uma situação de merda, porque... Bom, pelo menos o ônibus aqui onde eu e a Alana moramos, residimos, não sei onde aí o Rafa mora, né? Porque o Rafa... Rafa, você tem carro? Não, não tenho carro e eu moro no centro da cidade, então não pego ônibus nem pra ir pro trabalho, nada. Nossa, foi mal. Nossa, Por quê? Nem eu tava achando que eu tô muito babaca nesse podcast. Mas você já pegou muito ônibus na sua vida, creio eu, né? Então você deve lembrar. Sim, claro. Quando eu morava longe, assim, do meu trabalho, eu pegava ônibus e teve uma vez, cara, eu nunca vou esquecer. Quando choveu pra caramba e o ônibus ficou lotado com um nego assim, sabe? Tipo, tava quase nego por cima. Assim, a gente já tinha a primeira camada de pessoas e outros por si. E a galera, tipo, show de rock em cima, assim. Só faltou isso. Não tinha como nem passar da roleta. É impressionante. Então esse ônibus lotado demais, que mora o perigo, porque é nesse ônibus que você bulina uma pessoa sem querer, ou você é bulinado por uma pessoa sem querer, tá ligado? Tipo, você mas deve ser uma merda ser homem também, porque às vezes você nem quer bulinar aquela pessoa, tem duas mulheres no corredor e você tem que passar virado pra um lado. Lana. Quando tá lotado, esse é o ponto, e você tem que descer. Aí você vai passando sem querer, você vai dar uma bulinada ali. Sim. Só que não era sua intenção, isso acontece realmente. Cara, no seriado do Seinfeld tem uma piada que eles fazem, uma discussão, na verdade, bem pertinente, que é só relacionada a avião, mas que serve muito bem para um ônibus brasileiro. Quando você vai passar, tipo, na frente de uma pessoa no banco do avião, que é uma parada meio estreita, você tá sentado na janela e você tem que passar, você escolhe virar a pessoa. Pinto ou bunda, tá ligado? Porque você tem que escolher uma posição. Você vai de escola, ou de lado. Tá vendo o Clube da Luta, hoje tem isso aí. Então, tipo então cinema, né, cara? Isso, exatamente no cinema. Mas pra você ainda é menos pior, Alana, que você é menina. É. Então, não é tão agressivo você virar um saco na cara de uma menina ou uma bunda na cara de uma menina, tá ligado? Tipo, como é que você vai passar, sabe? Aí, sim, é verdade. Isso é constrangimento nível 1000, sabe? Tipo, caraca, e aí? é passar e fingir, dane-se, né? Mas eu quero saber pra vocês, você escolhe o quê, Rafa? Pimpinto ou pinto ou bunda? Quando tá passando no lugar apertado assim. A bunda, né? Claro, né, amor? É a bunda, né, cara? A bunda, né? Inclusive, sento, se possível. Não. Que foi que você falou? Pelo menos ele vai ser ou assediado, não vai estar assediando ninguém, então ele não pode ser preso, não sei. Caraca, mas acho que a Lana deve passar uma situação assim horrível, que a galera vai passar por homem, porque, tipo, nas duas situações o cara tá valendo, tá ligado? Qualquer coisa que o cara é bendita. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aí. Cara, nunca tive essa sensação de ser encoxada no ônibus. Até porque se eu tivesse, eu teria dado uma cotovelada na pessoa, alguma coisa assim, porque eu não. Cara, mas você não ia saber que tá rolando isso, sabe? Porque o ônibus tá cheio, tá ligado? Tipo, cheio e balançando. Mas tem como ver quem tá passando atrás não, de você. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Ah, então você foi encoxado lá. Se você finge que não vê. Bom, se dependendo do cara, sim, né? Se um cara muito forte, assim, eu finjo que eu não vejo, não. Mas aí, deixa quieto. Mas geralmente, quando me encoxam assim, eles me pagam um jantar antes, tá? Eu não sou desse jeito, não. Não sou tão fácil de ser encoxado. Cara, mas essa discussão do ônibus é legal, porque, tipo, você pega uma parada que tem muito em ônibus também, que é gente filho da puta. Que, cara, o ônibus, ele tá lotado. Você tem placas enormes com os dizeres. Vamos por etapas. As cadeiras amarelas são para as pessoas deficientes, grávidas e idosas. São os bancos, são as cadeiras preferenciais, né? Não escute música alta no ônibus, se for escutar, fone de ouvido. E nada de conversar com o motorista. Cara, aqui em Barra Mansa eles fazem questão de quebrar as três regras em todas as viagens, tá ligado? Ao mesmo tempo. O cara senta na cadeira preferencial da véia, aí não levanta, porque foda-se, não vou levantar, ela que vai soltar em outro lugar. Aí eles ficam de taca em relação com o motorista, cara, motorista fica de taca em relação e fica conversando com o motorista. E eu não, cara. Eu não sou amigo do motorista. E ficar sentado, fingir que não viu. Porra, cara, mas na cadeira dela não, né, amigona? Assim, se for... O Rafa pode me dizer se eu vou ser meio babaca aqui agora. Talvez sim. Olha só, o ônibus tá lotado. Aí tem a senhorinha. Eu não dou meu lugar. Se eu não tô numa cadeira preferencial, eu não dou meu lugar pra ela, porque eu sei que ela tem o lugar dela. Mas minha namorada falou que eu sou babaca por fazer isso. Eu sou babaca por fazer isso? Tipo, não levantar do meu lugar, que não é preferencial. E mandar ela sentar no lugar preferencial dela? Acho que... Esses velhos gostam de ficar andando de ônibus a porra do... Velho é um bicho filho da puta. Tipo assim, eles não contribuem nada com a economia, eles só estão sugando o dinheiro do. Que isso? E fico andando de ônibus pra baixo e pra cima pra fazer nada, pra ficar sentado na pracinha, cara. Aí a gente que tá saindo do trabalho cansado tem que levantar pra essas porras sentar. Essas porras que podia estar em casa, né, na sessão da tarde. Ah, mas aí você, o negócio do lugar preferencial aí vai da sua educação. Se você quiser fazer com que oferecer pra velhinha sentar, mesmo sendo preferencial, você vai, oferece. Mas aí depende muito. Não, sendo preferencial é foda. Aí tem que dar um lugar. Quando é mulher, se tiver alguma mulher com muita bolsa, ou então com neném, eu deixo sentar. Mas os velhinhos, que ficam andando na rua o dia inteiro, não dá. Ah, mas é só velhinho, provavelmente ele vai gritar: ai, minhas costas, meu filho! Ai, minhas costas! Aí não vai conseguir. Né? Aí você vai ter que dar um lugar pra pessoa. Né? Minhas costas também ficam doendo, porque eu fico trabalhando muito. Você trabalha, Lana? Você faz tatuagem, você não trabalha, você desenha a pele dos outros. Olha aí, entrou. Quem que entrou? Com uma hora de atraso, eu cheguei. É a brasileira, né, cara? É, a brasileira é a atrasada nata, né? Aí, então, falando sobre o Brasil, eu tava aí, ó. Tá... Eu não me atraso, só lembrando. Não, mas você... Trabalho! Por que você vai chegar atrasada? Agora pergunta se eu atraso no trabalho. Não. Ah, claro que não, né, atendente da Oi. Alguém tem que passar o telefone. Mas eu queria entender, olha aí. Chegamos a nossa queridíssima representante do telemarketing chegou. Eu posso deixar uma parada clara aqui. Tem uma parada que o brasileiro tem muito aqui, cara, que é o telemarketing. Tipo, seja ele Oi ou qualquer outra empresa de telefônica te ligando e enchendo o saco. É, parece a Índia, né? Eu gosto, cara, de onde eu trabalho. Tá bom, você pode gostar, mas a gente não gosta de onde você trabalha, porque você enche os nossos sacos nos ligando. Não, eu não sou ativa. Eu não sou de ligação ativa. Você é de ligação passiva, então. Eu sou a que recebe ligação de gente me xingando. Eu não sou a que liga pra atormentar os outros. Você trabalha em call center, mas é o quê? É cobrança, venda? Não, eu sou suporte técnico. Ah, tá. Então. Nossa, você é a pessoa que fala... Senhor, você verificou se o modem tá na tomada? Exato. Cara, mas eu quero fazer uma pergunta pra você, então. Vocês são pagas? Olha só, ô Sara, eu quero saber uma coisa do seu trabalho. Você quando, tipo, a pessoa liga no negócio, você, minha internet não tá pegando. Aí você tem que... Vocês têm um roteirinho que vocês seguem, tipo... tratar a pessoa como, cara, se ela fosse um imbecil. Não, primeiro que já tem um roteiro de fraseologia, querida. 28 segundos de fraseologia. Ah, nossa senhora, isso aí é uma merda. Como mesmo, cara. Você quer que eu faça os 28 segundos de fraseologia? Por favor. Por favor. É, Wallace, faz aí um cliente burro aí, vai, liga. Puta, Wallace, faz aí no você normal. Tá, é... Exatamente. Ainda bem que você sabe, não. Vai, não precisa falar. Eu tenho que fazer o barulhinho no telefone, acabou? Liga, não, não, pra isso tem edição, que isso, opa. Pra que tem um editor aqui? Aí repete o meu barulhinho, né, cara? Um monte de vezes. Suporte técnico, boa noite. Técnica Sara, com quem eu falo, por gentileza? É, você tá falando com o Wallace. A minha internet tá ruim, inclusive minha internet tá ruim de verdade mesmo. É... Ok. O número pra atendimento, vou inventar qualquer um aqui. O número pra atendimento é 21-3457-8952. É? Isso foi uma pergunta... Não, isso é pra confirmação, caralho. Se sua ligação cair, não se preocupe que eu estarei retornando com você em menos de um minuto. E em 24 horas eu estarei ligando pra você pra fazer um atendimento. Desejo anotar o número de protocolo? Caraca, de quem é esse cachorro? Desejo anotar o número de protocolo? Ah, não, ninguém anota isso. Ninguém usa isso. Ninguém anota aqui. Uhum, ninguém anota. Por que que eles perguntam daí? O que me... Cara, isso funciona mesmo, Sara? Essa coisa de protocolo funciona mesmo? No, é. Funciona, o pior que funciona. Velho, o que tem de carioca que me liga, eu falo, desejo, quero eu, beleza? Eu vou dar um... Eu tenho o número de... Não, só pra, se por acaso você falar alguma coisa errada, eu tenho o número de protocolo dessa ligação. É, tipo isso, eu fico, ah, tá. Eu vou ligar na ouvidoria desse lugar. É tipo, não, massa. Então tá bom, liga aí, otário. Aí você fala, Sara, liga aí então, ó, trouxão. Liga aí, liga lá, então duvido que você liga. Eu duvido que eles ligam agora lá e reclama de mim. Agora, cliente que já chega. Aqui meu protocolo da Anatel e eu. Eita! Foda-se vocês, seu protocolo de bosta, seu merda. Tipo, cara, a Anatel não funciona, a gente já sabe disso. A Anatel não funciona. Meu... É sério, não, eu gosto do meu trabalho. Tem casos muito legais que acontecem quando eu atendo. Conta o quê? Senhora, por que que você tá sem internet? Ah, o meu modem não tá funcionando. Eu, ok, você já. Olhou os casos, ela... Então, meu modem tá desligado, e eu... há quanto tempo? Ah, faz uma hora, é uma hora que eu estou sem internet. Eu... Ah, então, liga ele. Não, eu tenho que me segurar pra não rir, eu falo assim, por favor, liga. Sara, acho que ela tem que lidar com muito brasileiro todo dia, né, cara? Então ela já tá afirmando pra gente que o brasileiro em sua essência é bom. A ideia, eu não tenho mais sotaque. Meu sotaque depende do tanto que eu atendo de certa região. Tem dia que eu saio do meu trabalho puxando o chiado de carioca. E tem dia que eu saio do trabalho falando cantado que nem curitibano. Sem contar que eu estou com um problema de estar falando muito com sotaque baiano e tá misturado com goiano, tá uma... É verdade. Teve uma cliente que ela... Ah, você é de onde? Você atende onde? Eu, de Goiânia. Ela... Você é natural de Goiânia? Eu... Sou. Nossa, você tem sotaque de baiano. Eu... Não, eu sou goiana. Mas você fala, tipo, ô gente, essas coisas? Ô gente. Eu achava que você era baiana mesmo. Você gosta de carnaval, essas coisas? Nossa, não, você não é baiana, não? Nossa. Tipo, eu não puxei seu ô gente e tal. Mas só que eu tô puxando sotaque baiano. Eu não tô entendendo. Você começou a falar, eu achei que fosse baiana. Olha só. Nossa, escuta. Nossa. Todo mundo achou, cara. Não, eu tô beleza, gente. Ok, nice. Mas você tá reclamando que você tá sendo confundida de baiano? Por acaso você não gosta de baianos? É isso mesmo? De baianos, é. É isso mesmo? Não, eu não tô reclamando, até porque tem um porquê de eu tô puxando baiano pra caralho, mas eu não vou explanar. Tem uma lógica por trás. Mas, velho, foi tá pegando baiano, pra mim tá pegando gente baiana. Não, ela não é, tá pegando um baiano. Gente baiana, gente. Ah, tá, cacete, porra. Tá burro, velho. Tá pegando aquele... E ela ficou quieta, eu vou considerar que postou certo. É porque tu tá falando masculino, seu filho da puta. É, eu achei estranho. Eu falei, pô, a Sarah não era leve. Não, o Wallace me falou que ela tem masculino, eu tô assim, peraí, tu me conhece há quanto tempo mesmo? Fica puta, não. Eu não sei. E outra, eu também tenho hora que eu começo a puxar do nada. Teve uma época que eu tava ouvindo muito vídeo de português de Portugal, eu tava puxando pra caramba. Cara, pera, você tá falando sotaque ainda, Sara? Sara. Acabou. Escuta, let it go, cara. A gente podia falar sobre a televisão brasileira. Ótimo, excelente. A televisão brasileira. Época boa era a época que o Gugu tinha banheiro do Gugu. Passou disso, é uma merda. Tiraram o desenho da TV Globinho. Não tem um programa que a mulher fica falando putaria sentada numa cama? Não tem um programa desse? Na MTV, antigamente tinha, a Penélope fazia e tal. Inclusive, comentando, cara, eu tava revendo algumas coisas da MTV e ela era uma TV aqui no Brasil que fazia coisas que hoje a TV acho que nunca mais vai fazer. Que ela era completamente escrachada mesmo. Ela era. E ela mostrava bastidor, tudo. Era meio que uma desconstrução. E nisso a gente vai tomar, por exemplo, outros canais assim mais tradicionais, a Globo e tal, né? A gente tem uma... Você vê como que foi a ascensão da internet e os tempos atuais, o que foi mudando, né? Porque antigamente você tinha uma cultura muito forte de você assistir a novela e... A Lana tem ainda. Ainda tem e tal, mas, cara, compara o que era antigamente, a força que as novelas tinham, eu tô pegando um exemplo específico, com o que tem hoje, né? É nada, o pessoal quase não assiste, assim, é raro você ver alguém. Cara, mas é porque hoje... é chegar na internet, né, cara? Não, mas vamos concordar que novela, se a gente for pegar assim uma hora, pegar o jornal, ler aquele resumão da novela, a temática das novelas de hoje em dia tá muito repeteco. Não é mais como as temáticas de antigamente. Temática ou abordagem de alguma coisa, pegaram... Velho, já teve novela espírita, já teve novela envolvendo presságio, já teve novela envolvendo... Vampiro. Lembra do beijo do vampiro? É irado. Não, é irado, já teve novela. É vamp antes, né? Ah. Sim. Ah. Posso falar uma coisa? Vocês não estão insultando os brasileiros. Vocês estão mas aí, olha só. Dela. Quando não tá insultando, olha o brasileiro. Quando não tá insultando, tá errado. Tá errado! Porque é pra insultar. A gente tá praticamente insultando um ator de novela. Vamos concordar, da última novela que saiu aí, a única coisa que chamou atenção foi o menino lá de cosplay de Goku. Fora isso, a temática da novela era uma errada. Chamou da forma errada. Não, mas a temática foi a única coisa, porque a temática da novela em si foi uma bosta. E a última novela que eles fizeram, assim, com um grande elenco, também foi uma bosta. A Babilônia tinha até uma temática interessante, porém, todavia, entretanto, não souberam trabalhar. E eles chamaram uma atriz muito foda pra trabalhar na novela. E a Globo hoje em dia não conta mais de segurar ator de grande escala. Tanto que a Globo não chama mais o... Então tá bom. Cortamos, tirou a mulher. Ela depois eu fico mandando ele pro quinto dos infernais, cara. Você ficou quieta. Você ficou quieta, fez um... Tá chato. O Maru falou, desistiu no meio do caminho, não entendi essa, você ficou quieto no meio do caminho. Mas olha só, eu acho legal uma coisa que o brasileiro tem que eu não vejo outros povos ter, que é a criatividade. Não, porque esses dias a Lana postou uma foto que ela sendo criativa, que ela usando, você calcula, você colocou, pegou uma caneta, um elástico e uma calculadora. E você tava fazendo a economia. Sim, na verdade era maquininha de cartão. Aí você colocou até de cartão. É um bicho. Lá onde eu trabalho, eu te vejo isso na minha frente. Só não dá nó em pingo d'água porque não pode. É impossível. Dá nó é um caso à parte. Dá nó e se tentar te chavar no serviço é um caso à parte do brasileiro que, tipo, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, mas a gente vai nas coxas. Muito nas coxas. Tudo dá um migué, tudo dá um. Tenta dar uma voada que a gente fala no serviço, né? Quando a pessoa sai andando assim, tipo, a esmo. Dá uma distância, sem braço. É, tipo, tudo isso, cara. Por exemplo, olha só, mas eu acho engraçado, cara, essa parada da Lana postando do elástico, porque eu comecei a olhar aqui em casa e se vocês olharem, cara, em não, volta de vocês, onde vocês estão agora, qual que era a função? Era fazer o peso da maquininha de tatuagem, tipo, pra eu começar a acostumar com peso, muito criativo. Caraca, é verdade. Porque tá, você vai comprar uma maquininha, não vou, né, comprar uma maquininha, claro. Não vou... Entendi, é justo. Mas, gente, se vocês olharem agora, faz um exercício rapidinho. Olha aí agora ao redor do cômodo de vocês estão. Vocês vão ver pelo menos duas gambiarras, assim, tipo, que mesmo que não tenha sido você que fez, tá ligado? O pedreiro fez alguma coisa e tal. Por exemplo, aqui na minha estante, hoje eu boto os meus livros aqui no meu quarto, é gambiarra, cara. É um pedaço de madeira que meu pai botou um suporte e falou: tá isso é o seu armário pra colocar os livros aí, tá ligado? Tipo, é isso, cara. Porque ninguém é rico. E é bonito, isso é bonito, cara. Isso é bonito que a gente consegue aproveitar tudo. Os fios da minha televisão, na verdade, ficavam todos soltos. Aí minha mãe pegou uma paradinha que, na verdade, era um enfeite de alguma coisa e enrolou nos fios e ficou maneiro, cara. Ficou uma decoração legal. Não, calma. Ficou maneiro, ficou não. Maneiro não ficou, não. Eu não sei falar que gambiarra é maneiro, que não é maneiro, não. Ficou menos pior do que nós antes. E só falta o Rafa falar que ele tem alguma gambiarra na casa dele. O Rafa é ricão e compra tudo. Eu não preciso de gambiarra, porque tudo que eu preciso eu compro. Não, cara, eu tenho uma fruteira que a parte de baixo ela tá quebrada. Eu peguei e meti um papelão ali. Aí. No lugar do que seria o suporte da fruteira, aí eu coloco as coisinhas. Mas eu quero falar sobre música, cara. Eu quero falar sobre funk. O funk brasileiro. Porque, tipo, até antigamente, quando a gente era mais novo, suponho, o funk, ele sempre foi ruim, sempre foi escroto. Mas ele era menos pior. Porque hoje em dia parece que a galera esqueceu que você tem que ter pelo menos o bom senso de limitar as merdas que você fala, né, cara, durante uma música. O funk, ele toca... Inclusive, tem uns filhos da puta aqui da rua, cara, que eles ficam tocando funk o tempo todo em alto. Ah, mas esse negócio vem dentro da minha... Ah, não, quando entram com... Mas aí tô... O trouxa que vai e entra no ônibus com o celular sem fone, cara. Ficou ouvindo assim, altão. Assim. A minha vontade não, é mas assim, o funk tem uma separação. Tem um funk normal lá, que é aquele funk que é contra o sistema. E tem o proibidão. Porém, o proibidão é que mais os filhos da mãe vêm entrando dentro do ônibus pra ouvir essas merda. Não, o problema... Sabe qual que é o problema? Eu entendo o que o Wallace tá querendo falar. É porque antigamente você pega, tipo, Eguinha Pocotó. Não era que nem hoje o funk da... eu vou fuder com a novinha, sabe? Tipo... Não, Eguinha... Eguinha... No talo mesmo, sabe? Tigrão. O bonde do Tigrão, tipo, tinha altos funk de duplo sentido, mas não era escrachado. Onde é? Sem roça. Hoje em dia é roça que é roça. Ai, gente, que horror, tá? Não, isso daí até de boa, né? Mas o. A novinha não me quer, pô. Os que falam mesmo de comer. Nossa, cara, e pior que eu tenho um amigo meu. Sarra na piroca, né? Ele sarra novinha no grau. E tipo, e é cultura de estupro foda, cara. E nego fica aplaudindo nessa porra como se não fosse a melhor coisa do mundo, tá ligado? Tipo, sarra novinha no grau. Gente, você está falando pra você poder abusar de uma mulher que está bêbada. Isso tá errado, cara. Ah, mas tá errado? Como é? Olha, filho da. Agradecer a todo mundo que escutou o HunterCast durante esse ano. Ano que vem a gente... Fala mais animado, por favor. Eu tô com sono, Rafa. Vai tomar no teu cu. Não tô mais animado, nada. Nossa. E aí é nesse clima contagiante que a gente termina o HunterCast no ano de 2017. Obrigado. Muito obrigado. Então, o Rafa terminou por mim, gente. Eu faço desses minhas palavras. E ano que vem a gente volta, a Leônidas volta também, volta todo mundo, a Sara vai estar aí também, e manga aqui tudo volta, tudo volta. Graças a Deus, tudo volta. Então, eu amo você, eu amo você, eu tô muito sono. amo vocês. Velho, o Wallace falando, eu amo vocês. Muita coisa está errada. Muita coisa. Rafa, vamos encerrar essa parada e um grande abraço e foda-se todo mundo. E se você ficou ofendido com essa porra desse tempo que a gente falou umas verdades na cara do brasileirinho, a gente falou muita coisa, né? A gente foi agressivo com você. Se você se ofendeu, pega um caralho e senta e foda-se todo mundo. Não, se você se ofendeu, desculpa, mas em 2018 vai ser pior. Até mais, Rafa. Termina o cast animado aí pra gente, vai, por favor. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do Hunter Cast 2017, como eu disse, 2018 estamos aí. E eu agradeço a todos vocês que nos ouviram nesse tempo, que aguentaram aqui a falta de empolgação do Koalas nesse último podcast. Enfim, cara, tô brincando, né? Foi o nosso... Não precisa ofender os ouvintes assim, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estiveram ouvindo o Hunter Cast. Feliz final de 2017 e começo 2018, a gente volta. Depois do carnaval, claro. Come muito uva passa e... Uva passa, cara, caralho. Chegamos, né, cara? E peru. Cai de boca no meu peru. Eita, com essa frase, a gente encerra esse programa. Muito obrigado. Até mais. Maravilhoso ano de 2017 para o HunterCast, né? Principalmente para os extras. Então, como os últimos extras do ano, vamos a eles. 3, 2, 1. O Mario tá ligando a câmera. Mario, você sabe que... Gato. Gato. Não, é de gato só ele mesmo. Por que eu tô fazendo essa piada homossexual pra caralho? Desculpa. Isso tá sendo gravado, já. Tá. Deixa eu ver aqui, da qual é bom. Ô Sara, sabe quem que você vai achar lá na CCXP? Eu. Ah, o que você quer que eu faça na CCXP, querido? Tirar foto comigo, óbvio. Você vai estar de cosplay, não vai? Sim, vou de Kiritsuko então, e de Blackjack. Se vocês não conheço, mas vou tirar foto. Olha só, se vocês. Ótimo. Caraca. Se vocês acharam. Se... Caralho, ela tá cagando e andando, cara. Puta que pariu. Não, essa... tipo, a eu grossa. Conheço. Eu vou tirar foto. Como é que tu vai me achar, querido? Vai se guiar pelo quê? Você não tem contato, louco? Facebook? Eu vou te mandar você uma foto. Não tem internet aí nessa merda? Pra você... Nossa! Não, eu vou te mandar no seu Facebook, seu... Seu energúmeno. Não, sei lá, pô. É isso que eu gosto. Aí a briga aí, ó. O Brasil se exaltando pra qualquer coisa, tá ligado? Tipo. Ah, tá bom. Segue o bonde. Alguém tava contando alguma história, né? É que não vai ser difícil me achar. Eu vou ficar muito bem acompanhada. Eu também, minha filha. Caralho. O que você quer dizer com. Ih, o que aconteceu, Alan? Tá ruim o seu aí? Não, eu não tô ouvindo nada que ela tá falando. Vocês não tô ouvindo ela, não. Ih, bloqueou, hein? Caraca. Melhorou? Não, eu tô ouvindo, só que tá dando aqueles... sabe, de interferência, assim. Não, a voz é que é só a voz mesmo, é ruim. Vai tomar no meio do seu cu. Que isso? Eu? É assim que você atende? Ou fala assim? Não, eu atendo educadamente. Só você que eu mando tomar no cu mesmo. Eu quero saber. Você, o tratamento é diferente. Ou então tem um que a gente fala: ah, vejo os cabos. Aquela, não precisa, meus cabos estão ótimos. Eu. Que isso? Que isso, cara? Que foi? Gente, o que tá acontecendo que eu tô jogando? Caraca, peraí, calma, você não escutou um gemidão vindo do... A da Sara, não, cara? Um gemidão aqui. Não, veio esse, da Sara, veio do quarto do meu amigo, pra ela saber o que é. Que foi? Cara... Eu vou ter que ouvir de novo na gravação, porque eu não ouvi, cara. Caraca, cara. Valeu! Obrigada! Nossa. Ele colocou de sacanagem o gemidão. Caralho, isso vai aparecer no podcast, certo? Ah, a Sarah é muito ofensiva. Com certeza vai, né? A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.